Faixa 2. O conto do Risobinho. A roda é proverbial invenção humana. Se desmontarmos qualquer máquina de complexidade além do rudimentar, teremos rodas. Hélices de navios e aviões, furadeiras, tornos mecânicos, rodas de oleiro. Nossa tecnologia depende da roda e emperraria sem ela. A roda talvez tenha sido inventada na Mesopotâmia durante o 4º milênio antes de Cristo. Sabemos que ela foi suficientemente difícil de obter a ponto de precisar ser inventada, porque as civilizações do Novo Mundo ainda não a tinham na época da conquista espanhola. A suposta exceção nesse caso, brinquedos infantis, parece tão bizarra que desperta suspeita. Seriam daqueles mitos que se difundem puramente por serem tão memoráveis como aquele das 50 palavras que os inuites têm para designar a neve? Toda vez que os humanos têm uma boa ideia, os zoólogos acostumaram-se a encontrá-la previamente no reino animal. Há exemplos disso por todo este livro, entre eles a ecolocalização, morcegos, a etrolocalização, o conto do ornitorrinco, a represa, o conto do castor, o refletor parabólico, lapas, o sensor térmico infravermelho, algumas serpentes, a seringa hipodérmica, vespas, cobras e escorpiões, o arpão, cnidários e a propulsão a jato, lulas. Por que não a roda? É possível que a roda nos impressione só pelo contraste com nossas desenxabidas pernas. Antes de termos motores movidos por combustíveis, energia solar fossilizada, éramos facilmente ultrapassados por pernas de animais. Não admira que Ricardo III, meu reino por um cavalo, oferecesse sua coroa em troca de transporte quadrúpede que o tirasse do apuro. Talvez a maioria dos animais não se beneficiasse com rodas porque já consegue correr depressa com as pernas. Afinal, até bem recentemente, todos os nossos veículos de rodas eram puxados pelo poder de pernas. Desenvolvemos a roda não para andar mais rápido do que um cavalo, mas para permitir ao cavalo transportar-nos à sua velocidade ou um pouco menos. Para o cavalo, a roda retarda. Eis mais um modo de nos arriscarmos a superestimar a roda. Ela depende, para a máxima eficiência, de uma invenção anterior, a estrada ou outra superfície lisa e dura. O potente motor de um carro permite-lhe correr mais rápido do que um cavalo, um cão ou um guepardo numa rua plana e dura. Mas se a corrida for em um terreno não cultivado ou em um campo arado, talvez com sebes e valas pelo caminho, será um fiasco. O cavalo deixará o carro na poeira. Bem, talvez devamos mudar nossa questão. Por que os animais não desenvolveram a estrada? Não há grande dificuldade técnica. A estrada deveria ser brincadeira de criança se comparada à represa do castor ou à arena ornamentada do pássaro caramancheiro. Existem até vespas escavadeiras que socam o solo para endurecê-lo usando uma pedra como ferramenta. Presumivelmente, as mesmas habilidades poderiam ser usadas por animais maiores para aplainar um caminho. Mas isso suscita um problema inesperado. Mesmo que a construção de estrada seja viável do ponto de vista técnico, é uma atividade perigosamente altruísta. Se eu, como indivíduo, construir uma estrada de A para B, você poderá beneficiar-se dela tanto quanto eu. Por que isso deveria ter importância? Porque o darwinismo é um jogo egoísta. Construir uma estrada que ajude outros é algo punido pela seleção natural. Um indivíduo rival beneficia-se da minha estrada tanto quanto eu, mas não arca com os custos da construção. Os aproveitadores que usam minha estrada e não se dão ao trabalho de construir as suas ficarão livres para concentrar suas energias em reproduzirem-se mais do que eu, enquanto eu me esfalfo construindo a estrada. A menos que se tomem medidas especiais, as tendências genéticas em favor da exploração preguiçosa e egoísta prosperarão em detrimento da construção diligente de estradas. Assim, não se constroem estradas. Com antevisão, podemos perceber que todo mundo sairá perdendo. Mas a seleção natural, ao contrário de nós humanos, com nosso grande cérebro recém-evoluído, não tem antevisão. O que nós humanos temos de tão especial que conseguimos vencer nossos instintos antissociais e construir estradas que todos compartilhamos? Ah, muita coisa! Nenhuma outra espécie chega remotamente perto de ter estado assistencialista, entidades que cuidam de velhos, doentes e órfãos, doações beneficentes. À primeira vista, tais coisas apresentam um desafio ao darwinismo, mas este não é o lugar para discutir essa questão. Temos governo, polícia, tributação, obras públicas para os quais todos contribuímos, queiramos ou não. O indivíduo que escreve, prezados senhores, agradeço a gentileza, mas prefiro não participar do sistema tributário, com certeza seria interpelado pela Receita Federal. Infelizmente, nenhuma outra espécie inventou os impostos, mas inventaram a cerca virtual. Um indivíduo pode assegurar seu uso exclusivo de um recurso se o defender ativamente contra rivais. Muitas espécies de animais são territoriais, não apenas aves e mamíferos, mas também peixes e insetos. Defendem uma área contra rivais da mesma espécie, frequentemente para garantir uma área de alimentação, nidificação ou corte particular. Um animal com um território grande poderia beneficiar-se construindo uma rede de boas estradas planas através de seu território, da qual os rivais fossem excluídos. Isso não é possível, mas essas estradas animais seriam demasiado restritas às vizinhanças e não permitiriam deslocamentos velozes de longa distância. Estradas de qualquer qualidade seriam limitadas a uma pequena área que o indivíduo pudesse defender de rivais genéticos. Um começo nada auspicioso para a evolução da roda. Mas agora, finalmente, chegamos ao narrador deste conto. Há uma reveladora exceção à minha premissa. A roda, no mais amplo sentido da palavra, evoluiu em algumas criaturas muito pequenas. Talvez até tenha sido o primeiro expediente locomotor que já evoluiu, considerando que pela maior parte de seus primeiros 2 bilhões de anos, a vida existiu tão somente na forma de bactérias. Muitas bactérias, das quais o rizobium é um típico representante, nadam usando propulsores espiralados, filamentosos, cada qual impelido por seu próprio eixo rotativo. Pensava-se antes que esses flagelos fossem agitados como caudas, com aparência de rotação em espiral, resultando de uma onda de movimento que percorria o flagelo como em uma serpente coleante. A verdade é muito mais notável. O flagelo bacteriano liga-se a um eixo que gira livre e indefinidamente em um orifício na parte da célula. Asterisco. A estrutura do flagelo das bactérias, como vimos, é totalmente diferente do flagelo dos eucariotas ou protozoários ou ondolipódio, que vimos em o conto do Michotricha. Em contraste com a disposição eucariótica de 9+2 microtúbulos, o flagelo bacteriano é um tubo oco feito da proteína flagelina. Fim da leitura de asterisco. Esse é um verdadeiro eixo de livre rotação. Move-se graças a um minúsculo motor molecular que usa os mesmos princípios biofísicos de um músculo. Mas um músculo é um motor de movimento alternado que, depois de se contrair, tem de esticar-se novamente a fim de preparar-se para um novo golpe de força. O motor bacteriano apenas segue sempre na mesma direção, uma turbina molecular. O fato de a roda ter evoluído somente em criaturas muito pequenas sugere uma explicação que pode ser a mais plausível para que essa evolução não tenha ocorrido em criaturas maiores. É uma razão muito corriqueira, prática, mas ainda assim importante. Uma criatura grande precisaria de rodas grandes, as quais, diferentemente das rodas feitas pelo homem, precisariam crescer in situ em vez de ser feitas separadamente com matérias mortas e depois instaladas. Para um órgão vivo grande, crescer in situ requer sangue ou algo equivalente, e provavelmente também algo equivalente a nervos. O problema de suprir um órgão de livre rotação com vasos sanguíneos, para não falar de nervos, que não se enredem uns nos outros, é óbvio demais para precisar de explicação. Pode haver uma solução, mas não nos devemos surpreender por ela não ter sido encontrada. Os engenheiros humanos talvez sugerissem a instalação de dutos concêntricos para transportar sangue pelo meio do eixo até o meio da roda. Mas qual seria a aparência dos intermediários evolutivos? A melhor evolutiva é como a subida de uma montanha. Não podemos pular da base de um penhasco para o topo de uma só vez. A mudança acentuada súbita é uma opção para os engenheiros, mas, na natureza, o cume da montanha evolutiva só pode ser atingido por uma rampa gradual que ascenda a partir do ponto inicial. A roda talvez seja um dos casos em que a solução de engenharia pode ser vista de imediato, mas inatingível para a evolução porque está do outro lado de um vale profundo. Impossível de evoluir em animais grandes, mas ao alcance de bactérias porque são pequenas. Com muita criatividade, Philip Pullman, em seu épico de ficção infantil Fronteiras do Universo, resolve o problema para animais grandes de um modo totalmente inesperado, mas coerente com a biologia. Ele inventa uma espécie de animal benevolente e trombudo, um lefa, que evoluiu em simbiose com uma espécie de árvore gigante, a qual desprende vagens duras e circulares em feitio de roda. Os pés do mulefa têm um esporão córneo polido que se encaixa no orifício no centro de uma dessas vagens, a qual passa a funcionar como uma roda. As árvores beneficiam-se com esse arranjo, pois toda vez que uma roda se desgasta, como tende a ocorrer por fim e precisa ser descartada, o mulefa dispersa sementes no interior da vagem. As árvores evoluíram de modo a retribuir o favor, produzindo vagens perfeitamente circulares, com um orifício apropriado para o eixo do mulefa encaixar-se bem no centro, no qual ela secreta um óleo lubrificante de alta qualidade. As quatro pernas do mulefa dispõem-se em losango. A pata dianteira e a traseira situam-se na linha média do corpo e nelas encaixam-se as rodas. As outras duas pernas, nas laterais do corpo, a meio caminho entre o pescoço e a cauda, não têm rodas e são usadas para impelir o animal, como nas antigas bicicletas sem pedais. Pullman salienta que todo esse sistema só é possível graças a uma singularidade geológica do mundo em que vivem essas criaturas. Aconteceu de a savana ter longas formações basálticas afiladas que servem de estradas duras naturais. Faltando-nos a engenhosa simbiose de Pullman, podemos aceitar provisoriamente a roda como uma daquelas invenções que, mesmo se fosse uma boa ideia em princípio, não podem evoluir em grandes animais, seja por causa da necessidade prévia de estradas, seja porque o problema do enovelamento dos vasos sanguíneos nunca poderia ser sanado, ou ainda porque os intermediários de uma solução final nunca prestariam para nada. As bactérias foram capazes de desenvolver a roda porque o mundo dos muito pequenos é muito diferente e apresenta problemas técnicos bem distintos. Recentemente, o próprio motor flagelar bacteriano foi nas mãos de uma espécie de criacionistas que se intitulam teóricos do design inteligente, elevado à categoria de ícone da suposta inevolvabilidade. Como ele manifestante existe, a conclusão do argumento desses criacionistas é diferente. Enquanto eu proponho a inevolvabilidade como explicação para o fato de não terem evoluído rodas em animais grandes como os mamíferos, os criacionistas apelaram para a roda flagelar bacteriana como algo que não pode existir e, no entanto, existe, portanto, só pode ter surgido por meios sobrenaturais. Trata-se do velho argumento do design, também chamado argumento do relojoeiro de Paley ou argumento da complexidade irredutível. Menos generosamente, apelidei-o de argumento da incredulidade pessoal, pois sempre vem na forma. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar uma sequência natural de eventos pela qual X poderia ter surgido. Portanto, X há de ter surgido por meios sobrenaturais. Vezes sem conta, cientistas retorquiram que se alguém apresenta tal argumentação, está revelando menos sobre a natureza do que sobre a pobreza da própria imaginação. O argumento da incredulidade pessoal nos levaria a invocar o sobrenatural toda vez que víssemos um mágico fazer truques que não conseguíssemos descobrir. É perfeitamente legítimo propor o argumento da complexidade irredutível como uma explicação possível para a ausência de algo, como fiz para a inexistência de mamíferos com rodas. Isso é muito diferente de esquivar-se da responsabilidade da ciência para explicar algo que existe como as bactérias com rodas. Não obstante, para ser justo, é possível imaginar de um modo válido o uso de alguma versão do argumento do design ou o argumento da complexidade irredutível. Futuros visitantes do espaço que fizerem escavações arqueológicas em nosso planeta certamente descobrirão modos de distinguir máquinas projetadas, como aviões e microfones, de máquinas evoluídas, como asas e orelhas de morcego. É um exercício interessante pensar em como eles farão a distinção. Eles podem deparar com algumas avaliações difíceis na confusa sobreposição entre evolução natural e projeto humano. Se os cientistas extraterrestres puderem estudar espécimes vivos e não apenas relíquias arqueológicas, como interpretarão os delicados e irrequietos cavalos de corridas e cães greyhound, os bulldogs fungadores que mal respiram e não nascem sem uma intervenção cesariana, os pequineses com cara de bebê e olhos enevoados, os úbures ambulantes que são as vacas frísias, os toucinhos ambulantes que são os porcos de Landrance, os saltadores lanudos que são os carneiros merinos. Máquinas moleculares, nanotecnologia, criadas para beneficiar humanos na mesma escala que o motor flagelar bacteriano, podem oferecer ainda mais problemas para os cientistas extraterrestres. Francis Crick foi mais longe em Life Itself e especulou, meio a sério, que talvez as bactérias não tenham se originado neste planeta e sim em outros lugares.